Comandante, bom dia, voo 804. 804, contato na decolagem, sobe o 360, saída da EL. Afirmativo, 360 da EL. Estabilizado em LS, 3859. 3859, torre 118 mesmo, pouso. 118 mesmo, muito grato, 3859. Torre Salvador, bom dia, 3859, final ILS, baixado e travado. 3859, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento variável com 2 nós. Livre pouso na 10, 3859. Maquitano Juliette, cruzando 90 para 50. Maquitano Juliette, desce para 4000, ajuste no 0 no 4. 4000 com 1014. Total 9910, completa final e chama a torre, 118, decimal meia, bom pulso. 120, já. Oi, Salvador, bom dia, total 9910. Total 99, continua a aproximação, informe visual capricho. Televisão total 9910. Eu total 9910, visual com a pista. Tem o trem baixado travado. Total 9910, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando a pista livre total. Juliette 2000, ajuste no 0 no 4, livre LS, reposto estabilizado. Preparou para Juliette? Precisa para 2000. 2000 no 0 no 4, ajuste, livre LS. 2000 com 1014, tá livre LS, reposto estabilizado para Juliette. QE acionamento na posição 01. Bom, número 07, coordenou o pushback, equipe de solo. Então. Gente, vai coordenar, está autorizado o pushback acionamento. 3859, livre pista pela direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. Direita, solo 1219, tá 3859. Camaral, 4069. Salvador, bom dia, tá 3859, livre uma pista. Tá 3859, autorizado. Autorizado táxi para o pátio 3, portão 4. Pátio 3, portão 4, tá 3859. Tá 3859, utilizado Alfa Kilo, parte 3, posição 4, ok? Alfa Kilo, parte 3, posição 4, tá 3859. Salvador, Gol número 05, bom dia. Ciente da informação, hotel para autorização Galeão. Gol número 05, aguarde. Guarda. Romeu, Índio November Alfa, guarde, número 2 para a cópia. Total 9910, no solo aos 33, livre pista pela direita, chame solo, no 21 decimal 9. Ao livrar a direita, 121 decimal 9, total 9910. Gol número 05, pronto para a Copa? Pronto, Copa, 605. Gol número 05, autorizado Salvador para Galeão, nível de voo 360, via Up Zulu 10, pista 10, curva direita pós decolagem, saída da El, Leda, pós Leda Bridge, controle Salvador operando em 19.35, acione 5043. Ok, autorizado então. Galeão 360, Apesulu 10, decola no 0, com curva direita, da El Leda após voa bridge, 1935 ao controle, 5043, transforma de bom 605. Bom 605, atendimento correto, aporte ponto para o push e acionamento. Boa tarde, obrigado. Salvador, muito bom dia, total 9910. Total 9910, autorizado táxi via taxiway Alfa e Kilo, pátio 3. Alfa Kilo para o pátio 3, total 9910. Todo voo e altura. Paulo Salvador, bom dia, o Gol 75, autorização para Brasília, entidade, informação Índia. Mike Tavernet. Torre, 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Paulo, bom dia, Gol 897, centro da Índia, solicita confins. Pista 10 do X-Ray. Bom dia, Gol 897. Gol 897, aguarde, número 4 para 4. Aguardar. Índia November Alpha, plano para 4. November Alpha, de autoridade Salvador para Salvador, 1.000 pés, rota direta, a pista 107, curva direita após decolagem, corredor axé, controle Salvador operando em 19.35, acione 0171. Romeu, Índia November, confirme pessoas a bordo. November Alpha, chame torre em 1.6 para iniciar ataque. Pouso 4069 para o táxi com 118 a bordo. 4 horas e 40 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Azul 4069, confirme autonomia. 4h41. Azul 4069, autorizado táxi para o ponto de espera pista 0, via taxiway Índia. O ponto de espera chama Torre 118.6. Sente, livre táxi via pátio Índia, quando no ponto de espera dá 1018.6, 4069. Vitor Juliette, confirme o setor do voo. Papa Romeu, Índia November Alfa, autorizado acionamento, chame para o táxi. Vamos aumentar o brilho do, do papel aí, o tanto de lente. Tá no máximo já. Ok, obrigado. Alfa, Vitor Juliette, outra troca. Vitor Juliette, prioridade Salvador, para Salvador. Mil pés, VFR, pista 17, controle Salvador 1935, após decolagem por via direita, acione 0151, ingresso no corredor Axé. Vitor Juliette, chame torre para o estacionamento e, para estacionamento e confirme pessoas a bordo. Esse é o Vitor Juliette, chame torre 118.6 para estacionamento e táxi. Livre pista pela direita, chame sol 121 decimal 9. Sol 129, é a direita, Vitor Juliette. Oi. O número 7, coordenando o pushback, equipe de solo, autoridade de acionamento, chama para o táxi. Vamos lá, voo número 07. 069. Voo no 715, ponto para 4. Ponto para 4, no 715. Voo no 715, autorizado Salvador, Brasil, nível de voo 360, na Pisolo 17, pista 10, curva à direita após decolagem, saída Arbor, Elefa, Fofito. Controle Salvador, plano 11935, acione 5037. Autorizado 360 para Brasília, Apesulo 17, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, após Elefa, Alpito, 11935, controle, transponder 5037. Cotejamento correto, voo no 715, chama para o pushback e acionamento. Vai chamar pushback e acionamento, voo no 715. Voo 1897, ponto para 4. Pronto, copo 1897. Voo 1897, utilizado em Salvador para Confins, nível de voo 360, na UPZULU 16, pista de decola 10, curva à direita após decolagem, seda da El, Leda, pós Leda Bridge, controle de Salvador para nenhum, 19.35, acione 5043. Voo 1897 autorizado com fim 360 pela Cruz Luna 6. Decolador 10 com curva direita, nada é o Leda. Voa bridge após 1935 e o transponder 5043. Confirma 43 no final? Voo 1897 negativo, transponder 5042. 5042, voo 1897. Voo 1897, contingimento correto, após pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar. Só o tango de LED aqui para nossa escuta. Max Tango Juliette, autorizado táxi, via táxi Alfa e Kilo, parte 3. Via táxi Alfa e Kilo, parte 3, Max Tango Juliette. Decolado aos 41, chame controle 199 decimal 35. 1935 agora, até logo. Controle Salvador, bom dia, é o azul 4069. Baixo 360, saída da El. Sobe ao 360, nada El, azul. Salvador, Diego 9230, hotel, aceitação. Confirme o último que chamou a torre. O 9230. Transmissão muito baixa, se for para 429, por gentileza, ok? The ground, go ahead. Could you confirm your estimated time for departure because we don't have your flight plan yet? Salvador, voo 9607, pronto para o táxi 131 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterno Galeão. No 31, 340, Galeão alternado, táxi via Indy Alpha, ponto espera Torre 1, no 8, decimal 6, ajuste 1, 0, no 4, bom voo, gol 607. Paciente Indy Alpha, ponto espera, 1806, 1607, dado ponto. Solo, gol 897 para pushback, acionamento, portão 8. Portão 8 autorizado, chama táxi, gol 897. Vai chamar, 1897. Ground November 82, Delta Uniform, IFR Malay. November 82, Delta Uniform, number 2 for copy, 82 clear, stand by. Confirme a última, chamada. Meu Índia November Oscar, autorizado ingresso na pista 1, November Alpha, autorizado ingresso na pista 107. Autorizado alinhar e manter, reporte pronto para decolar. Salvador, gol 9280, informação até autorização, Recife. Recife, aguarde cópia da autorização prevista, Puca, transição Caju, gol 9280. Puca, Caju, gol 9280. 07, autorizado a linha decolar, pista 10, vento calmo. A linha decola da 10, por 607. Alfa Juliette. Alfa Vitor Juliette, autorizado táxi, posto de interseção pronto. November 82, Delta Uniform, ready to copy. Delta Uniform, ready. November 82 Delta Uniform, clear to Belém, Sierra Bravo, Bravo Echo, flight level 400 via Upper Zulu 41, your first airway. After takeoff from runway 10, turn left, Momo departure, Momo, Mike Oscar, until Cogbo position, Kilo, Oscar, Golf, Bravo Uniform, Cogbo position, after fly Trova intersection, Tango, Romeo, Oscar, Vitor Alpha, Trova intersection. Salvador departure 119 at the small 35 and Skog 5061. It's Duck Uniform clear to Baleen via Upper Zulu 41. The Korkba departure to the Korkba intersection, and then Tango Romeo Oscar Victor Alpha. And then join the airway up to flight level 400, departure frequency 119.35, squawk 5061. Okay, just to confirm your departure, Momo, Mikey Oscar, then Cogbo, and then Trova. Device ready for startup, November 82 Delta Uniform. Okay, it's the Mike Oscar departure, the KOKBU and A2 Delta uniform is ready for engine start. Hey, could you confirm your APM number 3? 1-0-0 grau com 5-9. Tive decolagem para engenho na Zambra Alfa. Sol 555 no 4, bom dia. 55 no 4, bom dia. Número 2 para cópia, guarde Aracaju, 190. Para por estacionamento, bom. 1-7-1-5, portão 2. 7 no 5 no portão 02. Aguarde para iniciar o pushback, acionamento. Solo, Papa Romeu Mike, Tango Juliette, por gentileza, o senhor teria autorização, a confirmação da nossa saída para Teresina? Teresina, subida provável Momo, aguarde confirmação, o Mike, Tango Juliette. Aguarda o Tango Juliette. 1897 já iniciou o pushback? Afirme, você está aguardando 5 minutos, tem operador de 5. Bom, no 7, pode tirar na posição, pode acionar na posição e depois realizar o pushback. Acionamento e pushback completo, gol no 7, no 5, chame táxi. Vai chamar táxi, no 7, no 5. Romeu de November Alpha, decolado aos 49, chame controle 119, decimal 35. Chamará controle 119, decimal 35, em November Alpha. Flight level 400, via Upper Zulu 41, after takeoff runway 10, turn left, Momo departure until Cogibu position, then Trava intersection. Salvador departure 119.35 and Skog 5062. Fora da barra. Prosseguirá via corredor Axé, 19.000 pés, recordará no travesso fora da barra, 19 graus. Confirm after Momo, fly Cogibu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniform, then Trova, and advise ready for start, November 3-2, Kilo Charlie. That's correct. Approved, advise ready for Texas. Confirmando 1897, chamou para o táxi. Afirmo, 139 a bordo, 3 horas de autonomia, treinando Campinas. Sente, táxi autorizado até o través do 05, aguarda para prosseguir 1897. Até o través do 05, vai aguardar 1897. O gol está pronto no 3605. Sente, 1605, aguarde para iniciar o prospeccionamento. Guarda, gol 1605. Alô, gol 9280. Prossiga 9280. Guarda foto. 9280, acionamento. 9280, Recife. Autorizado o nível 410. Curva esquerda após a decolagem. Subida Puca, transição Caju. Aerovia Perugia 58. Controle 119.35. Transponda 5054. Gol 9280. Autorizado Recife, nível 410. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Caju, Aperuíto 58, transponda é o 5054, controle 119.35. Positivo, tá pronto para acionamento? Afirmativo, tá no 612, pronto para acionamento. Autorizado, chame táxi, gol 9280. Chamada táxi, gol 9280. November 2, Delta Uniform, clear start taxi and advise to join main apron. A2 Delta Uniform, clear to start taxi, will advise when we join the apron. Para o táxi, Gol 17-15 com 125 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternando com o fim. 125, 3h40, alternando com fins, curva direita, e no ponto de espera, torre 18,6, ajuste meio 14, gol no 7 no 5. 18,6 no ponto de espera, confio 14, 7 no 5. 97, segue o tráfego da companhia, no ponto de espera número 2, chama torre 18,6, gol 897. Segue a da companhia, 18,6, ponto de espera, 1897, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol no 7 no 5, próximo ponto de espera da 1-0, pronto. Gol 1-7 no 5, autorizado a alinhar e decolar, vento 020 graus com 3 nós, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar a 10, gol no 7 no 5. Point runway 10, as number 3, call 118.6, November 82 Delta Uniform. Confirm, we'll follow the second 737, ATW1. Salvador, bom dia, tá 3597, formação Índia, solicita o 360 Brasília, presidente no 7. Gente, prepare a subida Arbor, aguardando cópia, 3597. Arbor, obrigado. 355 no 4, cópia. Copia, no 4. 55 no 4, Aracaju, 190 aprovado, decolo no 0, curva esquerda, subida Pucajama, após direto, controle 119.35, transponder 5052, 355 no 4. Aracaju, decola com 0 com uma esquerda, sai da Pucajama após Jama direto, controle 9654. 5052, confirma o transponder, deixa-me pronto para acionamento. 5052, 554. Tem uma previsão com 6053? Temos uma aeronave da companhia no portão 612 prestes a chamar táxi, assim que ela passar a sua retaguarda, será autorizado. Gol 605. Ok, obrigado, gol 605. Gol 3554 para posicionamento. TAT 3 autorizado, chama o táxi, 3555 no 4. É porta da 5554. Pista 17, vento 360, verso com 3 nós. Ok, bom dia, gol 897, ponto para pronto. Gol 1897, autorizado ali em manter, observando o Boeing 737 da Gol. Afirmativo, ali em manter, 1-0, gol 1897. Táxi, gol 9280, está com 114 a bordo, autonomia de 3 horas e 3 alterna em Salvador. 9280, táxi autorizado via pátio Indy Alpha no ponto de espera da 1-0, chame a torre 1-8.6, ajuste no 0 no 4. Autorizado, táxi via pátio Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, torre 1286, gol 9280. Gol 605, coordena a equipe de solo, 737 acompanha a passar a sua retaguarda em mais alguns instantes, após iniciar o push, chama o táxi. Vai coordenar, após passar a retaguarda, inicia.